Mais uma vez eu venho te pedir perdão. Confesso que errei mais uma vez. Hoje posso compreender que não dá pra ficar distante de Jesus, meu Salvador. Vou louvar-te.